8:30 para informação, tráfego 12 horas, 22 milhas rumo oeste, passou nível de voo 080 para nível de voo 160, Alfa Tango 72. Incremente razão de descida até nível de voo 060, Gol 1866. 7:30, incrementando razão, passa a passar 6:61. Olha o voo, já vê 3:66, Gol 1866. Já tem a Vitor 366, Gol no 866. Gol no 866, obrigado. Controle Gol no 966, está estabilizado. No 966, completa o final do procedimento, correu no 895. 895. Gol no 866, desce para 2500 pés, ajuste no 093, passando nível de voo 080, razões para a critério, já que está cruzando agora com o tráfego em altitude, e reporta na final do RNAV. Descendo 2500, na prova do serviço 366, boa noite, 366, pode estar estabilizado, né, Renato? Oscar Papagão, reporte através da ponta do Maitá. 5063, ano 4 aqui, o gol 099. 099, continuamente, está correto, tem que ir ao feedback de treinamento. Ok, excelente. Azul 27861, dá presente, vai direto à vitória da conquista. Conquista na proa, Azul 2781. Salvador, Focera 2591, para o acionamento. Focera 2591, ciente do acionamento, chame pronto para o táxi. Chama lá, 91. Para o táxi, eu estou 3197, temos 216 a bordo, 3 horas e 40, Campinas. Tá 3197, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10 via Taxi Índia, quando próximo chame torre em 118.95, ajuste agora padrão, no 03, bom voo. Autorizado táxi via Índia, torre 2295, ajuste padrão, 3197, obrigado, boa noite. Aqui na ponta do Maitá. Se o Papagô e o Luiz César, ajuste padrão 13, é presente, vai direto para a Papagô. Boa, conhece o Maitá? Conheço de mapa. Estou de bola, tudo bem. Estou de bola, se puder, postar uma foto aí na internet e a gente dá uma olhada. É, agora não dá para tirar, não, porque estou nas minhas fotos. Oi. Uno 966, Solo 01, olhe para a primeira direita, Solo Salvador, 1219. Gente, o Força Aérea 8506 tem condições de descer até 500 pés, ajuste 13. Ono 966, boa tarde. Autorizado táxi via Taxi Alfa, Juliette, posição 03. Alfa, Juliette, 03, 9. 3 milhas, mantendo 1.000 pés, Charlie 402. Desce para 500 pés, ajuste na 093, mantendo separação visual com o tráfego. Autorizado alinhar e decolar pistão 10, vento 090 graus 099. autorizado a alinhar e decolar da 1-0-3-1-9-7. No rumo sul, mantendo 500 pés, 1 Alfa Sierra 3-2. Chame torre no 8, decimal 9-5. Papatão Gosco, Papa Golf, reporte Seasa, Kinegal no 0 no 3. Tá de volta, Paróquia. Gente. Você é a Vitor 366, eu vou no 866. 866, torre no 895. 895, boa tarde. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Guardando a autorização de pouso, boa noite, 66. Aérea 8506, confirmou o pouso será efetuado na 1-0. Direto pro pátio. Direto pro pátio da base aérea, que era 8-06, com ala 8-03. Gente. 3-30, alterando para o horizonte. Aí com ala, mantenha a presente proa, transformação prática no final da 1-0. E a aeronave agora na posição de 11 horas, 4 milhas, mantendo no 1500, Charlie 402. Chame o terreno no 8-95, o Força Aérea 8506 com ala. Vamos agora, espera sobre Seasa, aguardando autorização para prosseguir no pouso, devido à aeronave com prioridade para pouso. Piso 197, decola 05, controle Salvador, 1208. 208, boa noite. César, tá aí, ó. 3197, peça do contato radar, subiu 3620, após 2000 pés, veio direto pro Leda, após Leda, Irume para o Galeão. Sim, passou 2000, direita Leda, faz Leda, Irume, sobe 360, 2397. Força Aérea 8506 com ala. Força Aérea 8506 para seguir. Está a 2 minutos para o pouso, mantendo 500 pés. Solicita a aproximação com ala para a Taxi Hotel. Gente, aguarde a autorização para prosseguir para o hotel, QNH na 013. Aguarda a autorização, Força Aérea 8506. Informa o Boeing da Gol na final, na curta final da 1-0. Ah, visão com tráfego, Força Aérea 8506. Completou a espera, visão com tráfego na final. Oscar Papa Golf tem condições de reduzir a velocidade na final da 1-7? Pode ser. Sim, te informo dos dois helicópteros, agora à sua direita, no setor noroeste, aguardando para prosseguir para o pátio militar, esteja atento ao mesmo. Certo. Assim, aqui eu vou reportar na taxa de alta, que era 2598. No circuito, aguardando para o pouso no pátio militar. Vai aguardar a autorização, Força Aérea 8506 com ala com 8735. Sim, está autorizado prosseguir direto para o pátio, pouso no mesmo a critério do comandante, o vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Vai aproximar para o seu hotel, Força Aérea 8506 com ala. Sim, está com o seu hotel. Chama 10, Força Aérea 2590. Gente, Força Aérea 2591, eu percebo táxi via Taxi Alpha, Juliette, parte principal Índia. No ponto de espera da pista 10, chamei Torre em 1, 18, decimal 95, ajuste 10, 13, padrão agora. Acima Silva, Alfa, Juliette, Pátio, Índia, lá no ponto de espera, chama Torre 18895, ajuste padrão, Força Aérea 2591. Radica 366. Osmar, Serra 2366. Romeu 68. Romeu 8, correção. Dá presente, Serra Vista 366, você acerta como número 1 na aproximação. Matheus, Serra Vista 366, seguindo o número 1. Romeu, 66, livrou. Romeu 866, prossigo táxi via táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Reduz a velocidade no táxi, informa o Boeing da companhia, na posição 04 ainda ocupada. Previsto 5 minutos para o curso. Adão Gosta Papagufi, solo a 09, confirme, meu pai. Confirme, Eros, tá? Coisa boa noite, Força Aérea 2591, ponto de espera da 10 pronto. Força Aérea 2591, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 070 graus, aeronave. Alinho da cola 10, Força Aérea 2591. Deve ser a Laguna Zero, frequência livre, boa noite. Renato, boa noite. 28-260, até a próxima. Até a próxima. Aérea 2591, decolou 12, controle de Salvador, 1208. 208, grato, boa noite. Azul. Transfere. Aérea 2591, estou sob contato radar, sua paralisa do voo 380, via saída da Arbor. 38 via Arbor, Força Aérea 2591. Autorizado a final do procedimento RNAV, reporta passando para a Vita 366. 2500, comi 3, reportando a Serra Vitor 366, 1968. Força Aérea 2591, está autorizado a voar direto a Alefa. Voa Alefa 2591. Boa noite, 1099 da Gol. 1099, autorizado a alinhar e decolar pistão na 0, 0 0 8 0 graus 0 7 9. E decola na 0 8 0 9 9. Recife, no 288, alterna no 260. Pelo 288, 260, uma boa noite, 2591. Boa noite, feliz 2015. Igualmente, bom ano. Controle, boa noite, 099 da Gol. Zona 099, está sob contato radar, sob a via saída arma para nível de voo 360. Via 360, 099. 1099, pode voar elétrica, senhora. Pisado. Elefa, 19, 1099. Nono 68, completa final do procedimento, torre 9895. 8895, uma boa noite. Boa noite. Torre Salvador, voa 9968, boa noite. O número 68, pouso autorizado, pistão 90, vento 080 graus, 099. Ele pode usar 90, vou no 168. Tango Esquilo Zulu, prossiga. Ativo. Paulo Salvador, boa noite. São 9561, informação Quebec, na posição 7. Seu 9561, um minuto, completo, prepara a saída da Eulê de Lume. Da Eulê de Lume, está na opinião. 9561, não copia? 9561, Santa Fe. Autorizado para o Galeão, via rota do plano de voo, nível 360. Perfil de saída da El, Leda e Rumi. Curva direita, após decolagem, pistão 90. Transponder 5071, no frequência do controle de Salvador, 120, decimal 8. Tchau, 9561, autorizado do Galeão, 360, via 9857. Ainda vai ser da El, Leda e Rumi. Na curva direita, 0751, transponde 1208.2. Está 9561 correto, portão 7, chame pronto, estiver aqui Plano 705, boa noite. Galeão autorizado, nível 360, via Pernambuco 857 até Moussu. Nível 360, perfil de saída da El, Leda, transição Irume, pista no zero, primeira curva à direita. Transponder 5067, controle em 120, décima 8. Colo 705, cotejamento correto, repasse pronto para o pushback e acionamento. Colo Gol 1168, livrando a sua escuta táxi. Gol 1168, autorizado para seguir o táxi via táxi em Alfa Juliette, posição 06. Alfa Juliette 612, gol 1168. Ainda não estou recebendo não. Agora eu tô recebendo, 2000. Recebendo também. Não estou recebendo agora. Agora sim, 0162 acionado. Boa Qual é o salvador? 09561, né? Confirma, não é, Vi? 09561. 9561, ali estacionar, chame pronto para o táxi. Autorizado, planeta, aposente, 09561. está acionado com 162 a bordo, 340 de autonomia, alternativa Campinas, soltado. Tá 9561, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero via Taxi Índia. Quando próximo, chame torre em 118 decimal 95, ajuste no zero no 3 padrão. Autorizado táxi até o ponto de espera via Índia, no baixo uma torre de 295 para 95. Confirme para o Paulo? Bom, 705, direcionamento lá no 03. Bom, no 705, aguarde a passagem depois da TAM retaguarda, pode livre acionar, chame pronto para o táxi. Ok, sim, então após a passagem do TAM retaguarda, está livre e acionar o 705. Plan 9561, autorizado a alinhar e decolar a pista 10, vento 090 graus, 089. Autorizado a alinhar e decolar 10, 9561. Repita alternado, gol 1705. Frente autorizado, taxa direita, via taxa entra, quando pronto, chame torre em 18 decimal 95. Ajuste padrão no 013. Padrão, Oceano 9561, controle, decolou aos 42, controle Salvador 1208, boa noite. 208, obrigado, querido. Uma boa noite. Está sob contato radar, sinal 3920, após 2000 pés, vai direto Leda, após Leda, Irume. Após 2000, rua Leda, Leda, Irume, Sana 9561. O 1705, autorizado a linha de manter pistão no zero. O 705, após alinhado, autorizado decolagem, vento 090 graus, 099. Após alinhado, está vindo a decolagem da pistão no zero, voo 705 para nós. Decolou 5, decolou 46, controle Salvador 1208, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, bom 705, decolou, tá, Elna 6. Sete-zero-cinco, está sob contato radar Cidade 3920, após 2000 pés, veio direto Leda, após Leda e Lume. Após 2000, direto Leda, Leda e Lume, sobe 360, bom 705. Controle Salvador, boa noite, voo 1096, 200, 450. Uma 096, sendo identificação, veio direto Leda, está 366. Fica para 2500 pés, ajuste no 063. Ok, direto ao 366, deixa no 2500. Pela 096, com seu indicado. 2809. Tem 5 condições de manter 2809 até 21 de Salvador? Afirmativo. Mantém essa série como número 1 na aproximação, descendo para 2500 após o 2003. 2003, 2500, toma aquela velocidade. Aqui é o Fatela, sendo identificação de separa 4.000 pés, ajuste no 013, autorizado a chegada a Mari, após o SAP programa ser adito 366. Definição, o descer 4.000 na Mari, com adito 366. Correto, correto. Ok, avião. Autorização Guarulhos. Voo 2043 autorizado Guarulhos via Pesolo 10 até Taubaté, pois segue rota conforme o plano. Nível 360, perfil de saída Dael, Leda, transição Mótiva, pista 10, primeira curva direita. Transponder 5101, frequência do controle Salvador em 120.8. 561, chame Central Recife, frequência no 25.1, alterno no 23.8. Chame Central Recife, na 561, boa noite. Boa. 43. Voo 2043, planejamento correto, reporte pronto, para o pushback e acionamento. Reportarei. 1705, chame Recife, frequente 125 decimal 1, alterna 23 decimal 8. 251, 238, obrigado, boa noite. Boa. Bono 705, chame Centro Recife, 1250, alternando 238. Zero cinco, controle. Oi, Salvador, muito boa noite, Paraná 310, sem a identificação, desse para nível de voo 050, representante órbita 366. Desce para 050-366, muito obrigado, que é 306. Bola 09, autorizado a final do procedimento terminado, reporta 366. Bola 366, bola 096. Mike Alfa Hotel, desça para 2500 pés, existe uma 0 no 3, está presente, vou estar aviso 366. Então, 366 na proa, 2500 descendo, resultado B13, a gente gostaria de coordenar, quanto mais próximo, condições visuais, pontos na pista 1 no 7, se possível. Se a pressa é a guerra, eu só quero coordenação com a torre. 4, hotel.